Quero saudar o presidente legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário, saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, as demais vereadoras, vereadores, e em nome do diretor de obras Balbino, quero saudar os demais presentes na plateia, como também, se é plateia que se pode dizer, como também a mídia que nos acompanha e todos os ouvintes da Rádio Taquara. Inicio então, depois desta fala bonita do colega vereador Regis, dizendo que existe muita fala bonita numa época de campanha pré-eleitoral, né? Mas não é a parte do vereador Rez, porque o vereador Rez é uma pessoa moderada, é uma pessoa com a qual eu tenho muita satisfação em estar com ele aqui nessa Câmara Legislativa. Estou eleito desde 2013 e tenho um mandato a cumprir com a minha comunidade até 2020. Depois, a Deus pertence. O que eu quero dizer é que eu não sou vereador de grande discurso e de críticas. Porque se é para criticar, se a população elege seus representantes para criticar, então não precisa ter representantes aqui. Nós temos que fazer a nossa parte enquanto representantes de nossa comunidade. Muitas pessoas nos subestimam quando damos o nome, quando estamos à frente nessa tribuna e neste mandato. Nos subestimam, mas Deus nos dá a coragem e a vontade de realizar. O vereador Balbino, meu colega ex-vereador Balbino, motorista da saúde e hoje um excelente diretor de obras. Quero te parabenizar, Balbino. Mesmo que aqui alguns falem que não é isso. Mas a comunidade lá fora que está recebendo o serviço sabe disso. Sabe da sua capacidade e da sua vontade. Nós sabemos que a maior força que nós temos e que move esse mundo é a vontade, é o querer fazer. Em 2013, quando iniciamos, Taquara não tinha essa camada de asfalto que hoje tem nas ruas, essa pavimentação que hoje tem. Não tínhamos um posto 24 horas. Não tinha o apoio àqueles empreendedores, os microempreendedores, não tínhamos. Nós perdemos há muito tempo, quando perdemos para o Beck, que era o distrito industrial. Depois, era só discurso inflamado do que ia se renovar. Todo ano veio um discurso inflamado de alguém que na verdade deprecia aquela administração que aí está. Mas eu digo, a administração que aí está fez muito em cima da dificuldade financeira, que hoje, aos olhos de muitos da oposição, parece que ela não existe. Mas se não existe, por que Taquara então não é a melhor cidade do mundo? Para mim é a melhor cidade do mundo porque tem as melhores pessoas do mundo. Pessoas que têm vontade de mudar o município de Taquara. Mas não é mudando, depreciando aqueles que aqui estão fazendo algo, mas sim se somando, buscando. Eu digo que enquanto vereador, enquanto no meu mandato, eu trouxe para Taquara. Trouxe microcrédito para Taquara, trouxe recurso para a PAI, que antes não tinha ar-condicionado. Trouxe curso de Pronatec, trouxe recurso de Brasília e temos a nossa parceria com o deputado federal que também trouxe para Taquara. Trazer, buscar, conquistar, não é só criticar, porque de crítica e de fala nós estamos cheios. Porque falar até papagaio fala, nós queremos ações, queremos atitudes, queremos pessoas que estejam aqui realmente para fazer a diferença no município de Taquara. Não é só para criticar, para dizer o que está mal, para dizer o que não foi feito, mas para dizer também o que foi feito e o que está sendo feito dentro da dificuldade. Se amanhã vocês estiverem no lugar meu ou no lugar de quaisquer um de nós aqui dentro do Legislativo ou no lugar de nosso prefeito, faça a sua parte. Faça a sua parte. Mas não deprecie quem está fazendo algo. Não deprecie, porque o município de Taquara realmente merece pessoas que se identifiquem com o nosso município, que cresçam junto com o nosso município, que façam a sua parte. Também quero agradecer os trabalhos realizados no distrito de Padilha, através do mutirão que está acontecendo, a estrada da Batingueira, a localidade da Batingueira, agora do Feixe, como também do Passe da Ilha, como também todo o trabalho que está sendo executado dentro de Taquara. Estou solicitando também uma limpeza na rua Alcides Levine Bauer, né? Como foi feita nas suas mediações, também solicitamos que seja feito lá. Também quero chamar a atenção dos colegas para os vereadores, que teremos uma reunião aqui dia 5 às 10 horas, na quinta-feira, com o secretário da Saúde, com o secretário da Educação, com a coordenadoria da pedagógica, para tratarmos aqui da temperatura do ar-condicionado nas EMEIs. Tive algumas reclamações de pais e tal, então queremos esclarecer esses assuntos e realmente tentar sanar e trazer uma possibilidade de qualidade melhor para todas as nossas crianças que estão na EMEIs. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.